Adoração, louvor, não tem a ver com o auditório lindo, som, luzes, instrumentos, roupa, conforto, o que eu gosto, o que eu acho. Adoração a Deus tem a ver com obediência. Eu me prostro para te adorar. Não importa como está a minha vida, eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Eu preciso aprender a cantar, então vou aprender a cantar. Eu preciso aprender a dar, então vou aprender a dar. Eu preciso aprender a orar, então vou aprender a orar. Eu preciso aprender a ler a Bíblia, então vou aprender a ler a Bíblia. Eu vou aprender tudo que for necessário a aprender para que eu te adore com todo o meu ser. Mesmo que num dia de densas trevas. Mesmo que o Senhor ainda me diga, filho, você vai ter mais desafio para frente. Essa semana não vai tudo virar um mar de rosas, não. Essa semana vai ser mais desafio ainda. E tem outra, daqui a 400 anos é que seus descendentes virão e desfrutarão de muita coisa. Filho, mas presta atenção, eu vou vencer os inimigos, eu vou julgar as nações, você vai morrer em paz, em velhice e abençoada. Filho, eu vou cuidar de você em todo o tempo. Então, no final do dia, posto o sol, no meio das densas trevas, veio um fogo. A adoração diz respeito a esse verso 17. Quando Deus olha para nós e diz assim, ele crê mesmo. Ele crê mesmo. Ele obedece mesmo. Ele me adora mesmo. Ele enxota os abutres. Derrama fogo. E o fogo vem sobre o altar e consome a oferenda. Não tem coisa mais maravilhosa do que eu e você adorarmos a Deus e o fogo dele vir e consumir a adoração que está no altar. O louvor. O fogo dele representa a obra dele na minha vida. Não tem coisa mais maravilhosa do que sairmos de um tempo de louvor, de adoração, ou andarmos no nosso dia adorando o Senhor e o Espírito Santo trabalhando com fogo, nos purificando. E não tem outra forma de sabermos que vamos herdar a terra, senão trazendo a adoração no altar do Senhor. Feche os teus olhos, irmão. Lá na frente, Deus dá o filho a Abraão, que agora já é Abraão. E Deus pede a Abraão que sacrifique Isaac. São pequenos passos que Deus nos chama para um treinamento em obediência. Se Abraão não enxotasse os abutres, se Abraão não trouxesse aquela oferenda, se Abraão não visse o fogo consumindo seu culto, ele não teria fé suficiente para levar o seu filho. Na verdade, ele não teria fé nem para receber o filho. E agora Deus vem e pede a ele, imola o teu filho. Sim, Senhor. Eu estou disposto a te dar qualquer culto. Eu estou disposto a te dar qualquer coisa. Eu estou disposto a te adorar, te cultuar em qualquer circunstância. E mais uma vez, Abraão experimenta o que é ver a intervenção de Deus enquanto cultuamos. Hoje Deus não precisa nem do meu filho no altar, nem de um animal. Mas hoje Ele quer meu coração. Você está disposto, filho, a pôr o teu coração no altar e entregá-lo? Lembre-se que virão os abutres, um sentimento, um episódio, uma impressão que você teve, uma experiência que você teve, um sentimento, e muitas vezes até as conquistas. Eu te abençoei, eu te dei, agora você tem, e de repente se tornou um abutre. Isso é que está te impedindo de vir adorar. ter uma vida quebrantada no altar do Senhor. Você está disposto a enxotar os abutres, filho? Porque se você enxotar os abutres e prevalecer, perseverar no culto, na adoração, então você saberá que eu te darei a terra. E você passará por outros momentos, até mesmo se tiver que sacrificar Isaac. E você experimentará tudo o que eu tenho preparado para você. Você sabe com perfeição que cultuar a Deus não é só vir a um culto de domingo. Mas a minha oração, meu pedido ao Senhor, é que nós nos tornemos pessoas mais fiéis nos cultos ao Senhor. Eu não abro mão de ir cultuar ao meu Deus. Eu não trato o meu culto ao meu Deus de qualquer forma. Ele pediu 3 cabritos, 3 cabras, 3 cordeiros, 1 rolinha, 1 pomba. Ele pediu algo detalhado, específico, não é de qualquer jeito. Não é a hora que eu quiser, não é do jeito que eu quiser, não é onde eu quiser. Senhor, é onde o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. É o meu melhor. Eu estou disposto a sacrificar minha agenda, meus interesses, meu descanso, meu comodismo, qualquer coisa, Senhor. Eu estou disposto a enxotar os abutres que estão me impedindo. Não é apenas de vir a um culto, não é apenas de chegar no horário, estão me impedindo de ser um adorador. Faz isso comigo, Senhor. Faz isso comigo, Senhor. Eu quero ser alguém que descobriu um caminho na tua presença de adoração, de louvor, de culto, solene culto, levando minhas oferendas no teu altar. Mostra-me, Senhor, aquilo que eu tenho feito, eu tenho sido, e que desagrada ao Senhor. Mostra-me afronta a ti. Eu estou tão concentrado no que eu quero, no que eu preciso, que eu estou dizendo ao Senhor, não tem mais nada que o Senhor pode me dar, não. O meu rei é o meu umbigo. Meu Senhor é o meu próprio ventre. Não parece, uma coisa sutil. Eu nem quero admitir, mas na verdade, é como se eu estivesse dizendo ao Senhor, eu só creio se eu vir. Se o Senhor me mostrar, eu vou crer. Mas eu estou disposto, Senhor, a crer olhando para estrelas. A saber que vou receber te adorando. Eu quero ser um adorador. Eu quero me aprofundar em intimidade com o Senhor. Eu quero amar estar na tua casa com meus irmãos para cantar louvores. Eu quero amar estar no teu altar, sozinho, andando no carro, no trânsito, no ônibus, no banheiro, no trabalho e até dormindo, na célula, no culto, com os meus irmãos. Eu quero amar estar na tua casa, Senhor, e te adorar, te cultuar. Ensina-me a cantar. Ensina-me a ter ações de graças. Ensina-me, Senhor, a melodiar na tua presença. Me perdoa, porque eu estou exigindo que o Senhor faça e aconteça, mostre e me dê, mas eu não estou disposto a te cultuar, a te adorar, a te louvar, trazer minhas oferendas no teu altar. Faz de mim um adorador, Senhor. Como cantamos, com vestes de louvor. Ensina-me, Senhor, a te adorar. Convido você a levantar a sua voz e dizer pessoalmente a Deus suas impressões acerca do que Ele está nos mostrando hoje. Deixa o som sair pelos teus lábios. Eu creio no que o Senhor está dizendo nessa noite, Deus. Eu creio que há uma vida de adorador mais intensa, mais profunda, que eu já experimentei, do que eu imagino. E eu quero mergulhar nela. Não pare de orar. Continue orando a Ele. Testemunho com vida, com serviço, com valor, com prioridade. Talvez você precise orar a Ele: Senhor, me faça entender isso de mim. Está sendo dito, eu ainda não entendi, eu não alcancei. Mas se é do Senhor, me faça entender isso, Senhor. Precisamos dizer a Ele pessoalmente: me perdoa, Senhor, por todos os momentos em que eu saio para fazer as coisas, eu corro, eu me preocupo, eu me afobo, eu até oro, mas eu não paro para te adorar, para descansar nos teus braços e ouvir a tua voz. Você precisa dizer isso a Ele: fique de pé, eu me arrependo, Senhor. Como eu tenho quebrado a cabeça, Senhor, por um caminho que tem nada a ver com isso. Eu estou tentando com as forças do meu braço. Como eu tenho sido infiel com o Senhor. Como eu tenho deixado o culto ao Senhor como algo que vai acontecer se eu tiver tempo, se eu puder, se eu não tiver outra coisa, se ninguém chegar, se eu tiver em condições, vamos ver na hora. Me perdoa, Senhor. Faça de nós pessoas que te adoram no meio desta terra, meio do deserto. Continue declarando a Ele. Os